Olá, olá, amantes da emissão encapsulada do pacote e vibrador! Hoje estamos aqui assim precisamente para precisar um momento extremamente preciso, caros camaradas, nomeadamente toda uma complexa análise psicológica que vamos fazer aos portugueses que escolheram enverdar profissionalmente pelo mundo dos videojogos. Estamos a falar de developers, estamos a falar de developers, estamos a falar de developers e estamos a falar de produtores executivos tipo Paulo Gomes. Claro, não esquecer também esses apocaditos da ludologia, que para quem não sabe é a ciência dos jogos. Se a ludologia é a ciência dos jogos, então porquê é que o Pai Natal é vermelho? Estão a ver este tipo de analogias completamente parvas? Eles fazem coisas assim, coisas parvas, coisas idiotas, filosofias mil, qual Sócrates, pá. E que a personagem está envolvida emocionalmente, isso tem uma representação no coração do âmbago do jogador, e que isso significa o avatar, e enfim, toda uma grande complexidade que eles próprios inventam. Mas essa complexa análise psicológica será feita mais tarde, porque por agora temos para apresentar uma novidade bombástica no Rumble Pack, pá, que são as nossas caças ao tesouro. O mesmo é dizer, vamos passar a ter no Rumble Pack análises. E as análises como é que vão se processar? Pá, nomeadamente com muito rigor, como é apanágio no Rumble Pack, não é? Deixo-vos então com a análise ao Uncharted 2, que transpira magia por cada palavra proferida, sempre com o selo de qualidade do Rumble Pack. Estou aqui para apresentar o jogo Uncharted 2, a versão beta. Na minha opinião, um jogo muito bom, com os gráficos muito bons, jogabilidade muito boa. Tal, tal! Gráficos e jogabilidade, tudo muito bom. E o jogo, muito bom. Na minha opinião, este é melhor, acho que é melhor que com o Tomb Raider, na minha opinião. Pimba! E com a típica comparação entre jogos, já está feita a conclusão logo no início da análise. Então aqui no modo online da versão beta, nós temos aqui várias coisas, como é caça ao tesouro, deathmatch, modo cooperativo, etc. E também temos o jogo padrão, que é nós podemos jogar com os nossos amigos. Pronto, então aqui vou mostrar um pouco da jogabilidade e tal. Espero que gostem. Vamos lá passar à ação e comprovar se o que foi dito corresponde à realidade. Mas fui eu que matei. Se a versão beta é assim, como será a versão completa? Será um espetáculo. Pronto, agora não tenho mais nada a dizer, espero que gostem. Fiquem com Deus. E porque o prometido é devido, é chegada então à altura da complexa análise psicológica aos menzinhos tugas que escolhem trabalhar no mundo dos videojogos. A análise vai consistir num caso de estudo que o Rumble Pack conseguiu desenvolver após afincada e morosa investigação. Assim, caros camaradas, julgamos ser possível explicar este fenómeno português de conseguirmos ter uma tão elevada concentração por videojogo lançado de pessoas com um certo carisma particular, como são Paulo Gomes, Bruno Patatas, Luís Andrade, os menzinhos por trás do Toy Shop e tantos outros mais. A explicação está em cada um deles ter um bocadinho da Anabela de Malhadas, o caso estudo que vos apresento. Neste poderão constatar a capacidade intelectual do típico tuga na área dos videojogos, bem como avaliar até onde a incoerência pode ir mais além do que alguma vez julgavam ser possível. Atentem, camaradas, e descubram as semelhanças. Ainda nem lhes dei a margem de ajuda e já está para aí gente a telefonar. Querem ver? Bom dia! Bom dia! Quem fala? Anabela de Malhadas. Olá, Anabela. Madrugou? Não, estou de férias agora. Está de férias? Estou. Estava com pressa de participar, não estava? Claro. Então qual é a margem de ajuda para o peso do saco hoje, Anabela? 2,130 kg. O quê? 2,130 kg. Você é terrível. Anabela, é o no que dá a gente ligar depressa demais. O saco pesa mais de 4,5 kg. Ah, 4 kg, já estão. Você é um número avançado. O quê? Você é um peso 3,120 kg. Gosto de te ouvir, Anabela. O saco pesa mais de 4,5 kg. Como é que pode ser 3,120 kg, Anabela? Tem que ser mais de 4,5 kg, mulher. Ah, 3,10 kg. Então isso é mais de 4,5 kg? Não. Então? Anabela. Quem é? Tem que aumentar para a frente, Anabela. Um momento. Pois, um momento. Ainda nem margem dei e a Anabela já está. Eu digo que é com mais de 4,5 kg, a Anabela diz 3 kg e não sei o quê. Complicado, Anabela. Vamos lá ver se assenta um pouco as ideias, para ver se ficamos definitivamente com o seu palpite ou não. Já lhes disse com quem jogamos, ainda não dei margem de ajuda, mas vou dar agora. Mais de 4,5 kg e entre 4,5 kg e 4,650 kg. É a nossa margem de ajuda para hoje, como habitualmente mais uma margem de 150 gramas para participarem. Anabela! Estou? Vamos lá ou não? Vamos. Então a ver se toma nota e a ver se fica com atenção ao que eu lhe digo. 3,370 kg. Anabela! A ver se nos entendemos. Sim. É mais... 4 kg. É e meio. 4,5 kg, então. Nunca pode ser 3 e tal, que isso é menos 4,5 kg, Anabela. Ah, 3 kg. Anabela, você é um ponto. Anabela, é mais de 4,5 kg. 3 e tal. 3 kg e tal é menos de 4,5 kg. Tem que ser mais de 4,5 kg. 3 e... Mais de 4, mais para a frente. 3 não pode ser, Anabela. Você... 3 não pode ser. Não, vai-me dar o fanico consigo, Anabela. Então, 2... Anabela. Diga. Você está-me a fazer transpirar, a sério. É mais de 4,5, Anabela. Mais de 4,5. Então tem que ser 3 ou 2? Mais de 3 e mais de 2 e mais de 4, mulher. Então, 3... Mais de 4,5, Anabela. Estou-me a ficar, Anabela. 3. Tenha calma. Estou-me a ficar consigo. Mais de 4,5, Anabela. 3,150, então. Mais para a frente. 3,170. Mais para a frente, Anabela. 3,190. Não, mais de 4,5, Anabela. Vai-me dar um treco consigo, Anabela. Tanto, é mais de 4,5, Anabela. 3,150. Anabela. Diga. Mais de 4,5 kg. 3,100 e tal é menos 4,5. Para cima de 4,5. Diga 4,500 e qualquer coisa, mulher. 4,20 kg. Mais de 4,5, Anabela. Ai. Ai, Jesus, para o que lhe deu hoje. 4,500 e qualquer coisa, diga. 4,520 kg, pronto. 4,520 kg. Sim. Pronto, Anabela. Pronto. Está palpitado. Pronto. Um beijinho para si. Está bem. Bom fim de semana. Obrigada. Anabela, lá conseguimos ficar com o palpite desta nossa ouvinte de Malhadas. E chegou ao fim este medíocre podcast do Rumble Pack, a que eu ridiculamente chamo de emissão encapsulada do pacote vibrador, a reter apenas a salutável diminuição na duração do podcast em relação ao último. De resto, concordo convosco. Isto conteve demasiado Rumble Shit até para o próprio Rumble Shit. Um abraço, um beijinho e um caloroso pensamento da semana para dormirem mais aconchegados esta noite. Vocês conhecem os iPods? Vocês não têm um iPod? Outro dia, numa daquelas newsletters que recebo, tem lá uma coisa que é, eles abrem estas gingarejas e depois tiram fotografias e mostram aquilo por dentro. O iPod por dentro é um nojo, né? Quer dizer, tudo parece plato com cuspa, uns fios soltos, pá, que é uma coisa sem graça nenhuma, mas por fora é fantástico.